Bravo, Charlie Mike Romeo, informa para descida. O 1166 está reautorizado e fica para 3.000 pés com ajuste no 014. 3.000 no 014, ou 1166. O voo 1166 após o ISTAP, pode voar o 368? Após o ISTAP, gol 1166, voará o Serra Vitor 366. 366. 3894 está reautorizado, descida para 4.000 pés. O ajuste no 014. 4.000 no 014, está 3894. Solo, Coronel, meu voo para o ano, presente nível autorizado para o aeroporto do Galeão, porta. 6201, autorizado para o aeroporto do Galeão, via rota do plano de voo, nível 360, saída da Euleda Irume, decolada da pista 90, após a decolagem primeira curva à direita, aciona 5157, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, decolada 10, primeira curva direita, saída da Euleda, segurança de voo. 201, Oxenai 6201, no correto, chama pronto, portão 4. 2895. 2895, 31190, até já. Salvador, boa tarde, está 3190. 3190, boa tarde, pouso autorizado pista 10, vento 120 graus, 099. Sente livre pouso na 10, está 3190. Salvador, boa tarde, está 3290, identidade de massa, passando a 10, para 190. Tóquio 3290, sem identificação, voe e TAP para chegar a Mari, desça para o nível 050. Tá, 894, está autorizado a final do R9, desça para 2500 pés, o ajuste no 014 após o ITAP e voe para o Serra Vista 366. Autorizado a 500, ITAP e Serra Vista 366, tá, 3894, capacidade de estabilidade. Luno 869 está autorizado para o aeroporto de Brasília, VPS Luno 7, Malva, após sair conforme rota do plano, nível 360, saída Arboruno, Elefa, após segue conforme rota. Decola da pista 10 após decolagem, primeira curva à direita, aciona 5160, controle 120, décima 8. Conforme o uniforme do Uno 7, saída vai ser a por Uno, transição elétrica. Nível autorizado 360, decola da 10, curva à direita, 5160, transponder 1208, controle do Uno 869. Uno 869, correto, chama pronto para o espectramento. Camarão. Oi, Salvador, Uno 18, decimal 95. 1895, uma boa tarde. Uma boa tarde, voo 1166, Renato da 10, estabilizado. Voo 1166, boa tarde, continua a aproximação, agora tem autorização de pouso. 3190, solo 24, revele na foca, solo 2199. Foco pro 219, boa tarde. Boa tarde. Minha 973, decolagem autorizada, pista 10, 1100, grau 0990. Livre decolagem. Tá, 390, autorizado táxi, via taxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 0590. pouso autorizado 5190, vento 110 graus, 109. Teve pouso na 10, 1166. Decolado 2000, controle Salvador 208. 208, obrigado, boa. 6973, decolou. 6973, boa noite. Está em contato radar, sua via saída da EL para o nível 320. 320, pode, autoriza a fura de da EL? Autorizado, após 2000, direto da EL. 2000 da EL, obrigado. 3894, completa a aproximação, chama a torre em Salvador, 118-95. 18-935-3894, boa tarde. O estacionamento chama ataque 2, no avião. Falou 28, zero direita, falo 219. Direita, 219, voo 966. Foi meu nível? Nível no 7, gato. Conde. Obrigado. Salocha, né, 6201, na posição 4 para o posto de estacionamento. Hoje é 6201 no portão 04. Aguarde. Aguardando, 04. Paulo Salvador, muito boa tarde. Gol 966, livrou. Gol 966, autorizado táxi via Alfa. Vai manter a posição antes da taxi Juliette, aguardando liberação do portão 4. Autorizado táxi Alfa, manter a posição antes da Juliette para o portão 4. Gol 966. Salvador Azul 2591 no Pairo Táxi, 71 na Mole, alterna Porto Seguro, 4 horas de autonomia. Azul 2591 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via parte 3, parte 1 no Táxi Índia, no ponto de espera Torre 18 decimal 95, quem negar 10 no 4. Autorizado ponto de espera da 10 via parte 3 e 1 no ponto na Índia, e chama a Torre 1895, Azul 2591. boa tarde, é o Azul 4206, ciente informação Lima, nível 350 para Recife. Azul 4206, prepara Puca, transição Caju e aguarde a cópia. Puca com transição Caju, aguardando cópia no pescoço. Salve, Xanana 201, perdão. Vou no 645, após Pelô, vou ir para o Serra Vitor 366, está autorizado aqui no 29, deixa para 2500 pés, no ajuste no 014. Serra Vitor 366, autorizado, 2500, vou no 645. Juliette, aguardando a liberação do portão 4. Está mantendo da Juliette, aguardando o portão 4, vou no 966. Está 3894, ingresse pátio principal, portão 09. Gol no 869, tem alguma previsão, espera? Gol no 869, afirma após 09 que vai ingressar à direita, no portão 09, está autorizado no portão 10, já pronto para o táxi. Após ingresso da aeronave no nosso, está livre no 10, com estacionamento, 1869. Azul 4206, está pronto, cópia? Estivo, pronto, cópia. Azul 4206 está autorizado para o aeroporto de Recife via Upper Zulu 17, nível 350. Saída Puca, transição Caju, decola da pista 10 após a decolagem, curva à esquerda. Aciona 5166, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 350, decolando da 10, saída Puca com transição Aracaju, curva à esquerda após a decolagem. Aciona 5166 e o controle de Salvador em 120, decimal 8, azul 4206. Azul 4206, correto, chama pronto, portão 8. Chama na manhã. Controle Salvador, azul 2639, informação Lina. Azul 2639, aciona identificação, chegada bomb, desça para o nível 080. Bop 00, se for de retornar. É 143, boa tarde, acionei a identificação. E a chegada bomb, desça para o nível 090. Completa sinal, chama 2 Salvador 118, decimal 95. 295, obrigado, 390. Salvador, boa tarde, 390. Estabilizar no procedimento visual com campo. No 0, vento no 0 grau 08. 0 posição na 073, 290. Azul 2591, decolada 35, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, 2715. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 2591. 2591, boa tarde, contato radar da decolagem, suba para o nível 160 via saída coral. Via coral 160, 2591. Alô, Salvador, agora 160, boa tarde, informação Mike, autorização Recife. Gol 620, prepara Puca, transição Caju e aguarde a cópia. Mantenha a porta de espera da 1-0, boa tarde. Mantenha a porta de espera, 1-0. 869 para o táxi, 183 a bordo, alternativa é com 5, 3 horas 30 autonomia. Voo 645. Voo 645, completa final, China 2, Salvador, 118, decimal 95. 1895, voo 645, boa tarde. Bate o índio, ponto 018, decimal 95, com 1014, 1869, militar. Voo no 620, está pronto, cópia? Voo no 620, prossiga. Voo no 620 está autorizado para o aeroporto de Recife, via Pêsulo 17, nível 370, saída Pouca, transição Caju, decola da pista 10, após a decolagem, curva esquerda. Aciona 51 no 62, controle 120, decimal 8. Estado Recife, nível 370, de Palme Zulu, 17. Decolada 10, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Transponda 5162 e controle 1208. O voo no 620. Voo no 620, correto, chama pronto, pontão 7. Vai chamar. Foro 645, pouso autorizado, pista 10, vento 10 graus, 109. Livre pouso, pista 10, voo no 4206. 4206, portão 8 está livre, chama táxi. É, só corrigindo, o 4206 vai levar aproximadamente 2 minutos para o pushback, tudo ok? Chame totalmente pronto, azul 4206. Ok, chama. K3290, prossegue Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, obrigado, 3290. Alarme 201, olhar e manter pistão 10. Alarme 201, 06201. Agora totalmente pronto, pushback de acionamento, azul 4206, gate 8. Azul 4206, portão 8, palete, chama táxi. Livre push de acionamento, chama táxi, 4206. Sabe, Papa Tango Oscar, Golf Kilo. Está autorizado posição em TAP da presente, isso para o nível 080, o ajuste em Salvador no 094. Foro 1045, Salão 41, libere na ECO e chame Salão 219. Fica na ECO 219, agora no 645. O 2639 está reautorizado, descida para 4.000 pés, o ajuste no 094. 4004 de 2029. Pra 6143 está reautorizado, descida para o nível 050. Nível 050, o Eco Tango Índia dá presente e vai direto ao CEASA. Dá presente ao CEASA, Eco Tango. Autorizada Pistão 0, vento 110 graus, 089. Quero 620. Tá meio osso, como é que Delta, prossiga para o controle. Regresso para Nativo, 10 a bordo, 10 a bordo, 10. Direção do CPR pela rádio 242, informação mais. Delta 10 a bordo, o ajuste no 014, vou na proa do farol de Itapuã, chama para descida, osso mais que Delta. Vai na proa do farol de Itapuã, chama para descida, osso mais que Delta. Terminal 201, decolada 43, controle Salvador 208. 208, obrigado. Separa 1.503, é um papal para 34. 63, controle Oxané 6201, decolando de controle Oxané 6201, está em contato radar, sua via saída da EL para o nível 360. Via da EL 360, autoriza depois de 2.000, voa, vida. Autorizado, após 2.000, direto Leda. Após 2.000, Leda, obrigado. Após posição Pelô, voe para o Serra Vitor 366, autorizado ao final do RNAV. E após Pelô, desça para 25006 com ajuste no 094. 2036, após Pelô, Serra Vitor 366, 2A do RNAV, desce para 2500 após Pelô. Na 6143, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 220 mais. Vendo 2209, semana 1, 3. Aqui o azul 4206, 2 horas e 40 autonomia, 122 a roda, alterna a fortaleza. Azul 4206, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1 e táxi Índia, no ponto de espera Torre 198 decimal 95, QNH 104. Pátio livre, Pátio 1 Índia, ponto de espera 2954, obrigado. Solo Salvador Descente 12 Azul, muito boa tarde, voltando para o Descente Lima, autorização Aracaju. Azul 2712, aguarde para cópia. Aguardando. Solo, o gol número 0, põe estacionamento no 07. Gol no 620, portão 07, aguarde. A sua escuta. Salvador, gol 81869, saída Arbor Eleva, cruza 2 metros. Salvador, no 869, está em contato radar na decolagem, suba para nível 360. Após 2000, autorizado direto Eleva. 360, 2000, Eleva. Tango Eco, Tango Índia, está visual com campo? Visual, Tango Índia. Senadora, estou em Salvador, na frequência 118.95, Eco, Tango Índia. 5095, Eco, Tango Índia. Tango Oscar, Golf Kilo, está reautorizado, descida para 5.000 pés com ajuste no 014. Como é que é Delta, Nidão? Pode tomar que Delta, desça para 506, aguarde transferência de comunicações. Desça para 500, para data cheia. Tango Eco, Tango Índia, ingresso na final da pista 97, inicio 360, sobre a Henri Mar, curva pela esquerda. O 2639 completa a final, chama a Torre Salvador, 118, decimal 95. 2639. Formei o Oscar Mike Delta, assiste para Embraer 190 na final do procedimento, pista 10, chama agora a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Ah, chama 895, vai dar tapa trama no final. Pouso autorizado, pista 10, vento no 0 grau, 099. Azul 2639, livre pouso na 10. Bom, em Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Delta. Papa Romeu, Oscar Mike Delta, mantenha o farol de Itapuã. Mantenha o farol de Itapuã, Oscar Mike Delta. Ponto de espera pronto, azul 4206. Azul 4206, mantém o ponto de espera. Meia 201, chamadora Recife, frequência 128, decimal 35, e alterna 125, decimal 1. 2835, 25, obrigado, boa tarde. Gol no 620, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pati 1 e táxi Índia, no ponto de espera Torre, 118, decimal 95, QNH no 04. Via Pati 1 no Índia, 1895 a Torre, até amanhã. Firmo, tá pronto, copy? Tá pronto. Ala Azul 27 no 2 está autorizado para Aracaju, via Golf 677, nível 170, saída Conde, decola da pista no 0 após a decolagem curva esquerda. Aciona 0277, controle 120, decimal 8. Aracaju, via Golf 677, nível 170, a Conde a saída, decola no 0 com curva esquerda. Transponder 0277, o controle 1008, azul 272. Azul 272, correto, cima pronto, parte 3. Camara pronto, 272. 8, decimal 95. Só Salvador, 295, vamos lá. Chanel 143, número 2 na aproximação, agora de pista livre. Pega o Tango Índia 200, terminou 360, faça um novo, curva pela esquerda, devido à segunda aeronave agora que ultrapassou a Duna. Após esse Avianca, eu autorizo o pouso da 17. Agora o Centro Recife, gol 1869, frequência 126, decimal 0 e alterna 128, decimal 8. 2639, no solo 51, libera a direita, solo 1219. 219, 2639. Via rota do plano de voo, Azul 10, Tango Bravo Eco. Decola 10, Copa Israel, Leda, Mótima. após o controle, 1208, 5401 ao transponder, 3897. Sou 3897, cotejamento está correto, chame pronto, portão 5. 3897. Eu te mandei o ponto de espera. Ok. O 2639, boa, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 2639. Xamero 6143, vento no 20 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso 110, passou para 90. Posso ficar Golf Kilo, controle? S4, final da pista no 7, com o número 2, não interfere. Sim, não, com a pressão, confirmando o vento. Vento 120 graus, 09 nós. Ciente do aeroporto da Avianca, final no zero? É, ciente do aeroporto da Avianca. Ciente, justificou o número 2 e agora de autorização de pouso. Papa Romeo, Oscar, Mike, Delta Visual, com aeroporto da Avianca, final pista no zero? A curta visual. Oscar, Mike, Delta, cruza final da pista no zero, chame para gerar base no 7. Cruzar final da 1 no 0, chamar para gerar base no 7, Oscar, Mike, Delta. Oscar, Mike, Delta, número 2 para pouso na pista no 7, seguindo o Papa Alfa 34. Ok, sem a chamada dessa força. Botão F também, já pôs autorizado pista no 7, vento 110 graus 099. Vento 110 graus 099. O 4206, controle 208. 208, tá, boa tarde. Boa tarde. Foram 620, ali ali mantém, pista no 0. Ali mantém, 620. Tem contato radar, suba via, saída pouca para nível 350. Sabe via para 350, azul 4206. Do 2591, está agora na posição coral, serviço radar encerrado, suba para o nível 160 e chame o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Ilhéus 1201, obrigado, bom trabalho, 2591. Sim. Girar base no 7, Oscar Mike Delta. Autorizado, Oscar Mike Delta. Autorizado, girar base, tá baixado o trabalho. Eco Tango Índia, parte 4. Sente, Eco Tango Índia, faça o 360, hoje, 180 sobre a pista e livre na Quebec. Delta, pouso cabeceira não seja autorizado, vento 110 graus, 109. Autorizado, pouso cabeceira 17, ótimo, como é que Delta? Bono 620, veiculagem autorizada 10, vento 110 graus, 109. Esse era o Bono 60. Copiado, Oscar Gonçalves, está autorizado o NDB Zulu para a pista 1-0, pista para 2 mil pés, na proa de Tuna para a final do NDB. Toro 208. 208, sim, pois é, 620. 208, confirma. 208, afirmo. Tá bom. 7 no 2, no pátio 3, coordena com a equipe sol, chame pronto para o táxi. Em coordenação, chamada para o táxi, 272. Sol, sem contato radar, saída Puca, suba via para o nível 370. Via Puca para o 370, agora 620. Oscar Mike Delta, Paulo, 200, Berry direita, Pátio 4. Delicada do 200. Posso animar a ser delicada até a próxima CEASA? Afirmativo. Tendo a velocidade e autorizado direto CEASA da presente Alfa Charlie Mike. Direto CEASA Alfa Charlie Mike. Oscar Golfo Kilo foi ultrapassado pelo tráfego da companhia na sua posição de 11 horas. Azul 272 para o táxi, com POB de 62, 12h40, alternando Salvador. Azul Alfa 7, autorizado para 1.090 via parte 3, parte 1 Índia, 1014, camarada 19, 295, azul 273. Torre, boa tarde, o Papa Papa Alfa Charlie Mike. Papa Papa Alfa Charlie Mike, ingresso final, pistola 7. Ingresso final no 7, Alfa Charlie Mike. Salvador, frequência 118, decimal 95. 2.95, decimal, obrigado, amigo, tenha boa tarde. Alfa Charlie Mike, pouso autorizado, pistão no 7, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado no 7, Alfa Charlie Mike, trem baixa carga. Sim. Decola da 10 com a primeira curva direita, 5407 no transponder, 208 controle, turno 645. Turno 645, correto, chama pronto, portão 2. Chamará com 2 do turno 645. Papapá, Fuchari Mike, solo 07, 180, autorizado, livre na vontade. Alfa Cargo, quilo, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 099. Quilo, pouso, gol, quilo. A Asa 2712, decolada 08, controle Salvador 208. Asa 2712, decolada 08, controle Salvador 208. Controle Salvador no 208, o azul 27 no 2. O 2639 está autorizado para o aeroporto Santos Dumont, via Pesulo 44, aldeia, nível 340, saída da Euleda após Porto Seguro, decola da pista 10, após a decolagem primeira curva à direita, aciona 5410, controle 120, decimal 8. Pesando nível 340, Pesulo 44, aldeia, saída da El, transição Leda, decola da 10, curva à direita. Após Porto Seguro, 5410, 208 controle, 2639. Azul 2639, correto, chama pronto, portão 8. Chama lá. O 1645, portão 2, está livre, chama táxi. Está livre, pushback, afanamento, para o táxi do 1645. Salvador, boa tarde, o Azul 278 no centro, ainda mais da frente do horário. Teria saída prevista para o 278? Uno prevista, Arbor 1, está pronto para coque? Afirmativo. O 417, controle 120, decimal 8. Autorizado Salvador, vitória da conquista, nível 160, saída Arbor 1, pós elétrico, segue rota conforme o plano, decola da 10, primeira curva direita, transponde 5417, controle 120, 8 2781. Azul 2781, contagiamento está correto, estima pronto, pushback, acionamento. Chamará para posicionamento 2781.